Atlântida, Atlântida, Atlântida. Meu pai é brabo, meu pai não, meu pai tá cuidando de mim. Meu pai sempre tem que ser mal. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que coloca o Pretinho Básico neste momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil, nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2010. Quero mandar um grande abraço para os patrocinadores do Pretinho, galera que tá com a gente direto e faz tempo. Lojas Colombo, você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular com TV grátis por R$549 só na Colombo. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Brasil e Uruguai ontem à tarde? Brasil e Uruguai ontem à tarde? Brasil e Uruguai. Ninguém viu Brasil e Uruguai. Cara, Brasil e Uruguai, brincadeira. Representantes do Brasil e do Uruguai, né? Nesse feriadinho da Copa do Mundo, teve um jogo válido por uma Copa que eu sei lá, com a Copa da Amizade da Fronteira, um troço assim. Inter e Inter e Peñarol. Isso, é que o Grêmio jogou com o Nacional na semana retrasada, o Grêmio jogou com o Nacional. Isso. São os dois grandes times. Exato. Os dois grandes times da República Rio Grandense e os dois grandes times do Uruguai. Obrigado, mas é verdade, cara, nós estamos concordando. Deu até pra ver a escolinha do Almir ontem, Cara, muito bem, Almir, parabéns. Muito bom, Almir. Futebol americano, eu treinei com os guris. Tá bom, tá bem. Fala, fala, Mr. P. Oi. Beleza. Opa, que oi seco. Ah, desculpa, tudo bem. Tudo bem. Faz um oi mais molhado é aí, que não cara. Dá pra contrariar o P no início do programa. É bom que não. Fala, Cajezinho. E aí, beleza, boa tarde. Beleza, Marcos Bianges. Tranquilo, tranquilão, tranquilinho. Maurício Amaral. Tudo o bem. O homem que será pego no trevo. Olha. Depois a gente explica mais sobre isso. Trevo. E o homem galpão crioulo do Pretinho Básico. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. É nóis, compadre. Pô, compadre, não te dei os parabéns de corpo presente, mas já tinha falado aqui no Pretinho da sexta-feira passada. Parabéns pelo teu show, rapaz, o Rock de Galpão com Deus o Estado das Deus. Coisas. Demais, tu merece, a banda merece, aquela plateia numerosa, lotando as dependências do Bourbon Cântala. Parabéns, cara. Cara, antes de eu responder, eu poderia matar o cara do Uiu Uiu. Não, cara, ele se mata. Pronto. Ele se automata. Tchê, e tu tens o MSN daquele bailarino? A boleia aquele que dança, tira, eu vou ser verdade, ele quando, tira a camisa e quando as tatuagem. Primeiro agradecer a presença de todo mundo lá no Teatro Bourbon Country, mas eu confesso pra vocês que a hora que esse cara tirou a camisa no palco, primeiro cara que eu me lembrei, digo, cara... O Gauchão. Mas o Gauchão tava lá e ele gritou, tchê! Mas eu realmente, cara, agradecer uma baita noite, o Rock de Galpão lançando o DVD no Teatro Bourbon Country lotado. Agradecer o Ike Gomes pela direção e todos os profissionais que ajudaram a fazer o espetáculo, né? A Marguinha na luz, ela e o Leandro, também o Celito no palco, o Edu Coelho fazendo o som da frente. Realmente uma noite memorável, assim, com o Marco Francoviak dos cenários também, um cenário bonito que ele montou bonito, lá, né? Bonito, muito legal. Cenário, muito bonito. Agradecer a presença de todo mundo e dizer o seguinte, que o Rock de Galpão é uma celebração feita com muito carinho, assim, é uma história gaúcha, né, uma história que outros caras já fizeram. Eu fiquei muito feliz em encontrar o Cláudio Levitan lá. Tava com ele lá, o Levitan. Porque é o seguinte, a inspiração disso vem do Mário Barbará com o Saracura, que era o grupo que era, isso mesmo, que era junto dele. Então, ali tinha o Pezão, ali tinha o Chaminé, ali tinha o Nico Nicolaev, Silvio Marques. Musical Saracura, não é? Musical Saracura. E eles foram os primeiros caras a criar esse tipo de encontro da coisa regional com a música urbana, com a música feita de ecleticamente, né? Que era o caso do Saracura. Qual é a próxima data, Neto, falando? A gente tá aí na estrada já direto com o Rock de Galpão e... Santa Catarina já viu, cara? Já qual teve, é a próxima a data? Tem um próximo show? Não, Marcos. Calma, tem um próximo show. É, não sei aqui te dizer agora, mas tem. Ah, tá, achei que tu soubesse. Tá enrolando é porque ele não sabe. Mas dá pra... Né? Até o site, né? Dá pra conversar. Se tu sentir que eu não tô respondendo... Tu me ajuda. Mas é o seguinte, dá pra acessar lá www.rockdegalpão.com.br. O site, tu sabe, site eu sei. Dá pra conferir lá, tem agenda, tem tudo, tem informações, tem contatos. Mas agradecer do coração a tua presença lá, pô, cara. Fiquei muito isso, feliz quando, quando o Marcos me disse assim, ó, oh, o Fetter deixou um abraço, aí já foi e tal. Marcos. Ah, eu... e a minha tu não agradece, né? Agradeci pessoalmente. Agradecer a do Fetter. Agradeci pessoalmente lá, né? Porque tu obrigado, esperasse lá depois. E agradecer show, a tua no segundo bloco. É, não, agradecer também, a tia. E tem o nego velho, né, cara? Tem uma participaçãozinha não, ali tem do um, nego tu sabe que tu sabe que o gauchão... Reza a lenda que o gauchão é um filho bastardo do nego velho, né? O nego velho afastou o gauchão porque o gauchão tem uns gostos meio estragados, começou a gostar de... E aí ele... o nego velho disse, não, vai. Chega. Meio afeminado. Desde criança eu desconfio que ele é fresco. Pois é. Tá bem, queridos. Obrigado, vamos então, cara, fazer obrigado, essa rodada de destaques comentados nessa segunda-feira, dia da preguiça. Hoje é o dia mundial da preguiça. Isso explica muita coisa, cara. Que este ano, coincidentemente, caiu numa segunda-feira. Sempre cai na segunda. Mas, cara, segunda-feira tem um remédio pra segunda-feira ser, não ser aquela segunda-feira clássica, tradicional, pesada, preguiçosa, onde as coisas parecem dar errado. É saltar da cama com alegria, com disposição, bom com vontade. Dia, segunda-feira! Sair já se alongando, fazendo um exercício físico, tomando um bom café. E aí, a cara do Everton. Aí o troço vai ser bem diferente. Eu tenho uma sugestão melhor. Trabalha no domingo. Eu faço como eu faço. Trabalho no domingo. Segunda-feira vai ser terça, isso, né? Ah, boa, Pia. A melhor boa sugestão também é não trabalhar na segunda. Ou isso também. É terça-feira ser a tua segunda. Não, mas aí a tua terça vai ser a tua segunda. Então. Eu tenho a solução. Acorda segunda-feira e diz o que que vamos fazer com esse restinho de semana aqui. É isso aí. É isso aí. Positivo. Tem que pensar positivo. Mas é dia mundial da preguiça. Dia mundial da preguiça, cara. Hoje, dia 5 de julho, dia mundial da preguiça. Que feriado, cara. Tinha que ser feriado. Ah, na Bahia já estão fazendo um carnavalzinho. Hoje não é 6. Hoje é 5. O cara trabalha no dia do trabalho. Tinha que folgar no dia da preguiça. É. Por exemplo, 2 foi sexta, né? Dia do Jogo do Brasil. 3 sábado, 4 domingo. Hoje é 5. Eu jurava que hoje é dia 6, tá? É 5. Ah, tá pensando no salário, Cagê? Não, mas independentemente, o salário já saiu ontem ou hoje, independente. Já tá comprometido. Já era, já foi. Já tá comprometido. A polícia de Caxias do Sul investiga a morte do frentista Sidney Marcelo Gross, de 25 anos, ocorrida na noite deste domingo. O Gross, pô, Marcelo Gross é o nome do guitarrista da Cachorro Grande. Tem nada a ver, tem nada mas não tem nada a ver com ele. O Gross teria levado, este frentista teria levado um tiro durante uma abordagem da Brigada Militar. O rapaz teria sido baleado porque não teria obedecido a ordem de parar sua moto numa blitz. O nome dele é Sidney Magal, é isso? Não, cara, é Sidney Marcelo Gross. Sidney Marcelo, meu sangue ferve por você. Cala a boca, Marcelo. Cala a boca, Marcelo. É verdade, falou não tá sangue na tua hora ainda, cara. Perdão. Daqui a pouquinho uma notícia impressionante. A morte revelou... revoltou, amigo, eu fico tenso com os teus apartes, Marcelo. Verdade, toma participação aqui. Se quiser que eu leia o TP, tá. Tô à disposição. Ah, obrigado. Ficar quietinho. Tá de bom tamanho, aproveitando que o Marcelino não veio, né? Verdade, teve um acidente. Teve um acidente, mas tá tudo bem com ele, né? Um AVC, né? Para, meu! Que isso? Um AVC, né? Vai chegar amanhã, ele tá aí. A morte, pô, cara, uma notícia séria dessa, velho. A morte revoltou amigos e frequentadores do posto que afirmam que o brigadiano atirou a queima-roupa e sem necessidade. E pelas costas. Caso Bruno, goleiro do Flamengo. Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pelo corpo da jovem Elisa Samúdio, de 25 anos, desaparecida há quase um mês. A procura recomeçou na manhã de hoje em um lago chamado de Lagoa Suja, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A polícia confirma a possibilidade de o corpo da jovem ter sido descartado nas águas da lagoa, perto de onde moram funcionários do sítio do goleiro do Flamengo. E as coisas não param de aparecer, né? Era uma menina que já... andava com vários jogadores de futebol, não e foi o primeiro. Ela já trabalhou em filmes, né? Pornôs, filmes adultos. A conferir. O preservativo estourou na relação com o Bruno, aí por isso que ela acabou engravidando, porque ela já fez isso com vários outros jogadores. É a Maria Chuteira, né? A conhecida. Cara, o time do Flamengo é bom, cara. O que mata é o goleiro. Cara, eu tava vendo ontem no Fantástico, eles tem um momento emblemático desse caso, que é o seguinte: o Bruno dando uma entrevista bem antes do troço explodir, mas já rolando uma atmosfera de sinistra, assim, sobre... Já, a guria já tinha sumido, o caso não tinha explodido, e a imprensa já tinha ido lá dar uma cutucada. E aí, Bruno, e esse caso, e não sei o quê? E o Bruno tranquilão, quase arrogante na entrevista. E aí, logo depois, uma entrevista dele, há 2-3 dias atrás, ele voz, sabe? Meio que deixando vazar, assim, que tem... Tem envolvimento. Ih, rapaz, eu não sei, ninguém pode afirmar enquanto não ficar tudo provado, né? Mas é complicada a situação do Bruno. Um motociclista morre por semana no trânsito de Porto Alegre. Coitado. A imprudência é a principal causa do morticínio sobre duas rodas. Quantos em São Paulo, essa estatística aí já supera um por dia, né? É verdade. Semana vai ter as 4 estações no tempo. Vai ser um disco da Legião Urbana, praticamente, esta semana. Semana Vivaldi. Até quarta. Até boa, né? É outro departamento. Até quarta-feira segue o tempo seco e temperaturas em elevação. Quinta e sexta, porém, serão marcados pela chuva. No sábado, as temperaturas entram em declínio com a chegada de uma massa de ar polar, o tempo volta a firmar, mas o frio vai predominar daí. Porque a gente tem balada na serra, e vai ser frio, então. Não, e é bom tu prestar atenção, fica no trevinho bem agasalhado. Maurício. Sabe por que eu vou estar lá no trevo, né? Não, e não esquece de fazer a plaquinha, balada. Balada. Eu vou te pegar, vou te passar ali meia-noite e 15. Sabe com quem que eu vou estar lá, né? Sozinho. Eu espero que sozinho, eu não vou dar carona pra ninguém. Até porque ali no ônibus tem que ter a lista do nome das pessoas, então se tiver alguém contigo vai ficar não, mas ali, a véia só vai me levar balada do Pretinho, sábado em Farroupilha, né? Na festa do ridículo de Farroupilha. Me lembrou esquenta no trevo ali. É isso aí. Esquenta. Aquele lateral que chega com os dois pés por cima da bola, assim. Aos 2 minutos de jogo. Neste sábado, né? Em Farroupilha. E no outro sábado, dia 17, em Gravataí, no Cerâmica. Então são 2 datas que você pode colocar na sua agenda aí de balada do Pretinho. Sábado agora e sábado outro. No outro sábado, Maurício, quando vocês forem sair de Porto Alegre pra Gravataí, passem em Canoas pra me pegar. Tu vai estar ali pertinho do Trevinho ali. No Trevinho, tu vai estar ali. No Boqueirão. Tá bem, cara, 1:13. Vamos lá, Marcelo. Hoje é voo solo, Marcelo. É só tu hoje, Marcelo. É verdade, o Marcelino Pão e Vinho teve um AVC, pessoal. Não foi um esqueminha? Não. Também. Foi um AVC mesmo, teve um derrame. E agora estamos aí brigando e torcendo por ele no hospital. Estamos torcendo por ele, vai dar tudo certo, né, cara? Morre. Sim. Arnold Schwarzenegger. Não, como assim, cara? O adolescente Arnold Schwarzenegger Santos Gonçalves, de 17 anos, foi morto com um tiro na cabeça no Jardim Curitiba 4. O que mais chama Goiânia. Atenção é o Jardim Curitiba 4. Curitiba 4 é quase em São Paulo. Tem 4 Jardim Curitiba, né? O Arnold Schwarzenegger foi assassinado, pode ter ocorrido por causa de uma dívida com tráfico de drogas. Era drogado o Arnold Schwarzenegger. Por isso que ele ficava... Ah, meu bem, Marcelo. Schwarzenegger. Ele ficava meio que viajando no tempo, né? Ele era conhecido como... Sendo que voltaria. Eu vou voltar, I'll be back. Viajando com as drogas, coisa e tal. E aí, infelizmente, morreu Arnold Schwarzenegger. Alguém foi mais exterminador que ele. É verdade. É o exterminador do presente, assim. É verdade. O Joel Chestnut, tá aqui a foto dele no telão, põe na tela, amarelo. É campeão mundial de comedor de cachorro quente pela 4ª vez. Nossa, campeão senhora. Mundial de comedor. De comedor de cachorro quente. De cachorro quente, é verdade. Uhum. É um dos melhores comedores de cachorro quente, consegue botar 3 salsichas ao mesmo tempo na boca. Foi pro Guinness, Marcelo? Esse daí foi pro livro do Guinness Book, com certeza. Americano comeu 54 cachorro quente em apenas 10 minutos. Caraca, meu! Vamos fazer esse desafio? Vamos fazer esse desafio? 5 cachorro quente por minuto. Não dá, não dá pra mim. 5 por minuto. Bêbado! Só se for um totozinho aí, vai. bêbado urina em perna da mulher e vai preso. É. Quem aqui nunca fez xixi na perna da mulher, né, amigo? Como? Não. Ninguém. Eu, pelo menos. Eu tenho um amigo que mijou no armário uma vez, abriu e mijou no armário. Olhinho fechado ainda. Assim. É o famoso Golden Shower, né? Vai daí, Marcelo, no resto, Marcelo. Marido da vítima fotografou um homem com um celular e enviou foto para a polícia. Ah, ou seja, não era nem a mulher dele, porque fazer xixi na própria mulher, tudo bem. Sim. Quantas vezes... É um dos mandamentos, é não mijar na mulher nos próximos. Quantas vezes a gente chegou atrasado em casa, no meio da madrugada, levou a mijada da mulher. É verdade. O mínimo é poder mijar na mulher também. É verdade, Marcelo. Agora, na mulher dos outros, fica feio e fica chato. A não ser que seja uma profissional. Michel Comboi foi levado para a delegacia e foi preso. Não sei qual é a acusação, produção. É, mijar em público, né? Mijar em público. Isso, não pode. É. Atentado pudor, violento ao pudor. Em Eno. É isso. É verdade. Em alguém público, né? Em Eno. Claro, isso aí. Obrigado pelos comentários. Grande abraço. Beijo. Melhoras, Marcelino. Obrigado. Volta, querido. Obrigado, nós, Marcelo. Manda daí, Mr. P. Desejos masculinos. Quem mandou foi o Claudinei de São Leopoldo. Pedindo pra ler no PB das 13. Boa, acertou, amarelo! Portanto, uma lista de desejos masculinos, começando com ter a posse do controle remoto. Nunca ter que dar explicações quando chegar tarde em casa. Boa. Ser o braço direito do chefe. Ter uma secretária gostosa e outra inteligente. Nunca ter que discutir a relação. Me chama secretária, qual delas? Não, agora tu chama a inteligente que eu vou passar. Preciso da inteligente agora. Jamais sair de uma discussão perdendo. Boa. Ficar isento de lembrar de datas importantes, como aniversário de casamento, namoro, dia do primeiro beijo, etc. Ei. Dizer pro chefe que tá doente, não vai poder trabalhar e ouvir ele dizendo, ó, pode ficar tranquilo, descansa amanhã também. Pode ficar tranquilo. Dois dias. Hein? Ter um filho com a cara do pai. Oh, importantíssimo. É um clone do Pelé no time. E ter um irmão advogado e outro delegado. Não, só o delegado serve, né, cara? Porque se o cara é delegado, ele é advogado, né? É, normalmente ele pode ser os dois. É verdade. É. O cara, pra ser delegado, tem que ser advogado. Grande abraço, Mr. P. Continua. Outro, Claudinei Stuch. Falou? Pode ser. Stuch. Vai com a gente. Bom, eu tenho aqui os Mick Jagger Facts. Eita, cara, impressionante esse Mick Jagger, cara. O maior pé frio da história. Ele tava no jogo da Argentina, torcendo da Argentina. Pela Argentina, devia estar. Será? Cara, e que jogo, Alemanha. Que jogo, a gente não falou ainda, né? Que jogo, né, cara? Que espetáculo, tem coisa que só acontece em Copa do Mundo. Outra coisa foi aquele Espanha e Paraguai. Também, que é isso? Perdeu um gol pra um lado, aí acerta, aí volta, perde de novo. E o pênalti mais claro, o juiz não deu, que foi o rebote do pênalti. Isso foi claríssimo. O goleiro vai nas pernas. Ele não teve coragem. E Brasil e Holanda, vocês viram, cara? Cara, vimos. Maurício. E aí, Mick Jagger ainda disse pra Luciana Gimenez: agora é torcer pra não engravidar. Essas aí, ontem eu resolvi olhar no Twitter ali os mais seguidos e tal, né? Na lista, aquelas 10 e um. Na lista tá o Mick Jagger. E aí eu cliquei e isso aí tudo é do Twitter. É, claro. Tudo isso aí é do Twitter. O Brasil só fez um gol contra a Holanda porque o Mick Jagger chegou atrasado. Serra, Dilma e Marina Silva entram na justiça proibindo Mick Jagger de apoiar suas campanhas. Se reencarnação existe, na outra vida Mick Jagger era um gato preto. Mick Jagger estava visitando a plataforma de petróleo no Golfo do México. Mick Jagger chegou atrasado pro segundo tempo de Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. O ponto turístico favorito do Mick Jagger em Nova York era o World Trade Center. O primeiro jogo da vida de Mick Jagger, vocês sabem qual foi? Qual? Brasil e Uruguai, 1950, no Maracanã. E as sextas-feiras 13 também são chamadas de Cerquinha Mick Jagger Day. Deu da zero hora hoje. Toda a Copa começa na segunda sexta-feira do mês de junho e acaba no segundo domingo do mês de julho. Aí a Copa do Brasil vai começar numa sexta-feira, 13 de junho de 2014. E será que o Brasil vai jogar na estreia? Eu acho que sim. Eu acho que é, né? Seleção que é o país sede, joga, né? Não abre, não. África do Sul jogou também. Jogou contra o México, né? O primeiro jogo foi México. Vai ser Brasil e alguém, né? Numa sexta-feira, 13. Cara, eu tenho minhas dúvidas se sai essa Copa do Mundo. Eu também tenho. Absoluta dúvida. A FIFA tá na quinta vez que aqui a FIFA diz assim, meu, vamos começar a trabalhar e não começou nada ainda, cara. É há meio ano atrás eles deram ultimato. É o quinto alerta da FIFA e até agora nada. Não sei o que vai acontecer. Tem a Inglaterra aí. É que tem que liberar a tal da verba, essa que não tá autorizada ainda. No momento que eles autorizarem, que eles oficializam as obras, entendeu? Mas aí pode mexer. Quanto mais em cima tiver... Tá pronta pra receber a Copa, né? Tá pronta pra receber a Copa. Quanto mais em cima tiver, mais chance tem de burlar tudo, né? As concorrências e tal. Precisa construir os estádios. Não precisa fazer licitação. Você pode passar pro teu primo. E por falar em Copa, antes do Nego Velho ali, a frase da semana, a frase do mês, a frase do ano é a seguinte: no futebol, o Brasil ficou entre os 8 melhores do mundo e tá triste. Na educação, é o 85º do mundo e ninguém dá a menor bola pra isso. Essa é a frase. Essa é a frase. 85º significa que tem 84 países acima do Brasil em qualidade de educação. Imagina se o Brasil fica em 85º numa competição de futebol. Acaba o país, né? Invadem. Param o país. Uma semana discutindo o futebol brasileiro. Não, olha só. Aí a educação... Mas vai daí, nego velho! Certa vez o nego velho foi jogar um futebol de bombacha lá no Alegrete. Deus. Campo era daqueles no meio da lavoura, querido. Lá pelas tantas, durante o jogo, deu um escanteio pro arranca-toco, que era o time do nego velho. Nego velho, cheio da balaca, ajeitou a bola na linha de fundo e atrás dele tinha uma plantação do seu Ari. Seu Ari, nego velho dá uns 20 passos pra trás pra poder pegar mais força no chute. À medida que ele ia indo pra trás, entrando cada vez no meio da plantação do seu Ari. Quando o juiz apitou pra cobrar o escanteio, Deus me livre, querido. O nego velho partiu numa velocidade, aquilo saiu derrubando tudo que tinha pela frente. Era pé de milho arrancado, mandioca voando pra cima, abóbora e tomate saltando pra tudo que é lado. Quando o nego velho foi chutar a bola, ainda se atravessa um leitão na frente dele. Só deu pra ouvir o grito do leitãozinho. Nego velho acordou 3 dias depois no hospital e quando todo mundo perguntou se ele tava bem, que estavam todos preocupados com ele, o nego velho se desmanchou rindo e disse: ah, eu sei, claro, querido, que eu tô bem. Eu tô preocupado com o louco que cabeceou o leitão, querido. Abraços pro Claudinei Stuck de São Leopoldo, rapaz. Oh, tá. Palavras, a nossa ouvinte Marta Ilarras tá mandando um e-mail aqui que diz o seguinte: meu filho de 12 anos foi assaltado e eu fui destratada pela Brigada Militar. Eita, que chato. Vamos ouvir aqui o desabafo da nossa ouvinte, a Marta. Olá meninos, me desculpem, mas pela imensa abrangência do programa de vocês, utilizo-o para demonstrar minha indignação. Ontem, domingo, às 16h, meu filho de 12 anos foi com um amigo do meu apartamento na Nilo Peçanha para o clube Grêmio Náutico União. São poucos metros e estou tentando fazer com que ele se independize e vá a alguns lugares mais perto sozinho. Como hoje tem muita gente caminhando, indo para a Praça da Incol, pensei que não havia perigo, não havia problema, mas eles, como hoje que ela escreve aqui, era porque ela escreveu ontem, tá? Então, ela tá aqui sob o efeito ainda do ocorrido. Então, eles foram assaltados na calçada, na frente da pracinha, imediatamente antes do União. Aquela pracinha que tem ali, que até botou, é Breno Vignoli o nome da pracinha. Logo depois que saíram, ele me ligou para ir buscar, pois tinham sido assaltados. Dois caras mais velhos chegaram neles e disseram que entregassem os casacos, a camisa da seleção que o meu filho vestia e a bola de futebol que levavam. Fui buscá-lo no União, estavam muito assustados e chorando, pelo susto e pela perda. São coisas irrisórias, mas eram objetos de que ele gostava. Já fui assaltada e sei a sensação de perda, invasão e impotência. Na intenção de que se sentisse atendido e pensando na formação dele como cidadão, chamei a Brigada Militar. Aí veio o pior. Demoraram mais de 30 minutos para chegar. Quando liguei novamente, nervosa, logicamente, desligaram o telefone na minha cara. No quarto telefonema, uma moça me atendeu com delicadeza e perguntou de novo tudo o que eu já havia falado. Quando a viatura chegou, 30 minutos depois do chamado, eles só encostaram o carro ao lado do meu e ficaram dizendo que não poderiam fazer nada, que estavam atendendo outras chamadas quando reclamei da demora. e disseram que eu fosse reclamar pro comando da brigada ou para a IEDA. Só saíram do carro quando eu disse que queria fazer a ocorrência. Bom, pra resumir, dei o primeiro telefonema às 5h12 e cheguei em casa a 200 metros do local às 19 horas. Eles foram agressivos, me trataram com descaso, me acusaram de estar preocupado apenas com a perda material e inclusive me ameaçaram de prisão por desacato por eu ter dito que não estava satisfeita com a ação da brigada. Da ocorrência barra boletim, só recebi um papelote escrito à mão com o número do boletim sem nenhum timbre, sem constar o nome deles. Só não fui presa porque sou esclarecido o suficiente para questionar o tal desacato e dizer que eles é quem estavam me intimidando. Dá uma sensação de desamparo indescritível. É normal alguém chegar e levar o que quiser de um menino de 12 anos, entre aspas, ela bota aqui o normal. Reclamar me deu a impressão de que eu estava tendo um chilique. Disse aos policiais que eles avaliassem a imagem da brigada que estavam passando para meu filho e que certamente eu nunca mais recorreria a eles. Pretendo ir ao comando da brigada e registrar uma reclamação. É só o que eu posso fazer. É muito triste se sentir assim. Obrigada pelo espaço. Um abraço a todos. A Marta Ilarraz manda pra gente aqui. Tem várias pessoas que pensam assim, né? Que já passaram por isso, né? Era só uma voz. É que sabe o que acontece, cara? O brigadiano hoje, ele tá tão envolvido com casos de maior... não importância, mas vulto, exatamente. Casos de tiro, de neguinho roubando o carro, sequestrando, fazendo, acontecendo. Que pra eles olharam um piá de 12 anos chorando e pensaram, levaram a bola e o casaco do guri. Eu tenho mais coisa pra me preocupar. Não tô defendendo a Brigada Militar, até porque eles têm advogado pra isso. Mas sei lá, cara, é muito complicado tu te sentir como se sentiu a Marta aí, né? Tu recorrer a quem tu imagina que vai te ajudar. A gente podia pedir pra assessoria de imprensa da Brigada entrar em contato, mandar um e-mail, né? Exatamente. Enfim, tentar explicar ou falta pelo menos... Falta gente na Brigada, né, cara? Real é essa, falta policial na Brigada. Mas por um lado é obrigação deles atender. Cadê eles aqueles, foram chamados? Aqueles dois policiais que tinham a cada 100 metros, há 4 meses atrás, onde é que eles estão? Sei lá. Teve um dia aí que apareceu o brigadiano em tudo quanto é canto. Uhum. Cada 100 metros tinha dois brigadianos. E até pra se explicar, é confuso, porque provavelmente ela também devia estar tendo xilique, é óbvio, né? Ela tava transtornada. Claro, e aí... Aí não tem solução. Sim, nem de um lado nem de outro. É um transtorno geral. Não, e a banda ali é comum, ali na Nilo, Nilópolis, ali pra dentro do bairro ali, é comum, cara, os negros levantarem. Tem um monte de maloqueirinho ali que se faz passar por morador do bairro e, na verdade, vão ali só pra agir, né? Só pra furtar, pegar um boné, pegar uma bola, pegar... Pô, enquanto estão pegando só um boné, uma bola, um casaco, um tênis, tá tudo lindo, cara. É ruim quando os caras ainda pegam e dão uma facada, um canivetaço. Mas aí depende da reação da criatura, de repente o guri se assusta, leva um pau, né? Claro, um cara desse. Claro, de repente até acontece alguma coisa um pouco mais grave, porque o guri pode se assustar, né? É uma criança. E é por isso que eu tô dizendo, a revolta que a gente fica tamanha, que não tem brigada militar que nos acalme, entende? Tu acabou de ver o teu filho sendo assaltado, filho ali atucanado, chorando, vai chegar um brigadiano e vai dizer, tá bom, minha senhora, nós vamos resolver, mas não tem solução, tia. Não tem, eu como pai, eu vou ficar... Mas aqui, como assim? Entendeu? Não tem. O troço começou errado. A coisa já é errada a partir do assalto. Acabou. Cara, eu já desisti de chamar a brigada militar pra qualquer. Já desistia. Não chamo, na boa, com todo respeito. Eu não chamo, cara. Vamos fazer o quê, cara? Sistema abrindo na garagem, levaram bicicleta, levaram skate, levaram bola, levaram... Vou fazer o quê, velho? Vou chamar a brigada, fazer a ocorrência, vai me adiantar o quê isso aí? Parece ridículo o que tu tá falando, adianta, mas é verdade. Velho? Parece ridículo, mas é verdade, porque não tem mais solução. Não tem solução, nós temos que resolver, cara, antes disso. É isso pra aí. Pra que isso não aconteça. Pelo menos diminua. O ideal é que ele não precisasse ser chamado, ele já estivesse lá, né? Claro, a prevenção. E o garoto de 12 anos possa sair com a bola, possa jogar, possa ir até o clube, possa retornar, que o pai tenha segurança que isso vai acontecer, que a mãe saiba que ele vai e volta. Eu li aqui algum tempo atrás o e-mail de uma mulher que estava sendo assaltada, que voltou da praia. Vocês lembram que ela olhou, tinham dois caras dentro da garagem dela, né? Ela ligou, o celular ligou e disse, olha, tem dois caras dentro da... Ah, não posso atender, tô cheio de coisas agora. Aí ela deu um tempo, né? Chamou um cara e o cara deu uma ideia pra ela. Liga pra lá e diz que tu matasse o cara. Aí ela ligou. Aí rapidinho os caras foram lá. Ela ligou e disse assim, ó, bah, não precisa mais, acabei de matar os dois aqui em casa. Ela disse assim, não, deu 10 minutos, tava, não, tinha duas viaturas lá pra me prender. É, claro. Pra variar, nós estamos discutindo a consequência, como sempre no Brasil. E nós temos que mudar isso. Nós estamos apagando incêndio, nós temos que prevenir pra que não cause um incêndio. Mas não tem como, né, Everton? Não, isso quando tu consegue ligação pra esses órgãos. Quando tu consegue ligação pra brigada. Não tem gente suficiente, aquilo que o Maurício tá falando, não tem gente suficiente. E cada vez tem mais delinquente, né? Cada vez tem mais delinquente. Então o que fica a dica pro cidadão de bem que busque os seus direitos para se defender, né? Vai atrás do teu direito para tu te defender, já que o Estado não faz nada por ti. Fica a dica aí. Vamos tentando. Uma e meia da tarde, vamos fazer os classificados do Pretinho aqui. Pô, fica a nossa solidariedade, a nossa ouvinte Marta e Larraz aí, toda a galera que já foi lesada. Enfim, ali no bairro. Qual é o bairro ali, Coto? O que é ali? Moinhos? Não, não é Moinhos. Bela Vista. Bela Vista. Ali é um pouquinho de cada um, né? Ali é uma mistura. É. Tem um pouco de Petrópolis. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos lá, então, com duas ofertas dos classificados do Pretinho. Dale Cambada, queria vender uma camisa da seleção brasileira do ano de 2006. Agora vou fazer um teste aqui. Quem é que usava a camiseta número 7 na Copa de 2006 na seleção? 2006 foi aonde? Gilberto. Aquela na Alemanha. Na Alemanha? É. Ninguém vai. Era o Adriano, cara. Era o Adriano. Adriano. Então ele tem a camiseta 7 com o nome Adriano. Motivo: preciso da grana pra viajar pra ver os jogos do Brasil de Pelotas fora de casa na Série C. Paz, agora. Essa é um bom motivo, do Chavante, né, cara? É muito motivo. E abre um parênteses bem rapidinho. O Bruno Milá, filho do Milá. Irmão, fez um gol ontem aos 48 segundos tempo e deu a vitória pro Brasil diante do Racing. Só por curiosidade, né? Porque vê o filho dele fazendo gol. Jorge Milá é uruguaio. Fez a flecha? Não sei se fez a flecha, mas Racing, merece. Deve o Racing merece. Perde pro Brasil de Pelotas, cara. Olha, vou te contar. Mas o Racing é o Racing Clube de Avejaneda, não é? Tem um Racing do Uruguai. Que bom, né? Tem um Racing do Uruguai. Pode ser o Parabéns Racing do Uruguai. Mas que bom que o Brasil ganhou. Não, né? É verdade, claro. Que bom que o Brasil ganhou. Mas pode ser o Racing do Uruguai. Segunda... O comentário do KG, pessoal. Segunda oferta. Boa tarde, brothers! Sou de Porto Alegre, tô vendendo uma guitarra marca Eagle nova. Peraí. E o cara, pra comprar a camisa do Adriano, faz o quê? Ah, manda um e-mail pro Dudu. _Costa2006 Dudu_Costa2006 @yahoo.com.br Yahoo! Agora mais uma aqui. Boa tarde, brother. Sou de Porto Alegre, tô vendendo uma guitarra marca Eagle nova. Toquei muito pouco com ela. Ela é estilo degradê, vai do preto até o amarelo. Mas que lindo! Valor R$180. Também tem um amplificador com distorção por R$140. Se quiser os dois, a guitarra e o ampli, sai por R$300. Tá valendo, né? É urgente a venda. Quem se interessar pode mandar um e-mail pra mim aí, matre_poa@hotmail.com. Se é urgente, vai por 200. matre_poa@hotmail.com. Balança 4 oncinhas pra ele ali, meu. E aí? 27 pras duas. Vamos faturar? Vamos fazer aquele faturamento. Vamos, esperto. O faturation, como diz um amigo nosso. Olá, faturation, manda bala aí, Almir. Vamos lá, então, faturar e vender o seu produto no Desclassificados, Tome. Ô, Almir, faz uma vinheta hoje aí, cara, pros teus desclassificados, cara. Desclassificados. Isso. Desclassificados. Pega o Cotinho, vai gravar contigo lá. Dome, sim. O que é isso, cara? Dorme, uma musiquinha. A musiquinha, tá. Fiz o jingle. Jingle. Fiz o jingle. Vendo martelo com um pequeno problema no cabo. Sacola com pregos um pouco alaranjado e acompanha uma caixa de atadura, lista de endereço de posto de saúde, água oxigenada para limpar os ferimentos e arame para amarrar o martelo no cabo. Vendo também uma furadeira em excelente estado, muito boa. Fura muito bem, inclusive canos. Troco por canos. Liga a furadeira aí, Almir. Liga a furadeira. Essa daqui, ó. Eu vou mostrar o produto pra você que tá aí do outro lado da rádio. Olha aqui o barulho dela. Olha o barulho, que maravilha. Olha, é barulho de coisa nova, gente. É o barulho, sabe do quê? De dinheiro na sua caixa registradora. É, ó. Eu tô vendendo baratinho. Olha, é cheiro, sabe do quê? É cheiro, felicidade. Participe no eliaquim@hotmail.com, que tá vendendo. Ó, oh, o Eliaquim. O Eliaquim. Araújo. Araújo, lá tá do bem. Casal 20, do tá, jornalismo. Tô ligado. Lá da lá, outra emissora. Lá dos anos 80. Exatamente. Tá valoriza só os nossos, por favor. TV Manchete. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico e para todo mundo pelo site da Atlântida, site com mais de 2 milhões de acessos por mês, amigo. Não é pouca coisa, não. Não é para qualquer um, não, mano. Vamos lá, doutora Alcia, vamos falar do Potter, direto da cidade do Cabo, na África, doutora Alcia. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Quero saber do doutor Potter onde é que ele tá. Fala aí, doutor Potter. Fala, rapaziada, boa tarde. Tô aqui na cidade do Cabo. Deixa, eu tô no meio da entrevista coletiva do Tavares, que é o treinador do Uruguai. Posso colocar um pouquinho da voz dele aqui pra ver o que ele tá falando? Pode, vai. Boa, tá bom. Legal, fala bem, cara. Que depoimento importante. É um cara meio tímido, né? Ele é meio tímido. Y ahí se empezaron a edificar los sueños, pero mire que partido por partido. Enrico, traduz para nós, Enrico. Ele está diciendo que es una emoción. No quiero decir que no tenemos nada para perder. No tenemos nada a perder, ya estamos alcanzando el sueño. Pero las cosas que tenemos para ganar. Las cosas que tenemos para ganar. Por ahora son soñadas. Por ahora son soñadas. Pero el fútbol da la oportunidad de. Alguna vez algún sueño se transformó en realidad. Y creo que los mundiales están. ¿Cree que los mundiales? Bastante repletos. Tá muito interessante, Potter, a entrevista do técnico da seleção do Uruguai. Esperou nunca. O que vocês queriam? Que ele ficasse cantasse numa entrevista coletiva de futebol? É isso? Que ele falasse piada. É piada que é do Tavares. É isso. Eu quero saber. É guampa maneira. Quero saber uma coisa. Luciano, por favor, cara, quero saber um lance aí, cara. Como tá, Rigo? Tu tá no Tranquilo. Cabo, cara? Tu já tá no Cabo? Sim, tô no Cabo. Ô, Potter, aliás, cara, Potter, tu perguntou alguma coisa pra ele aí ou não? Não, não, E não pode? Tem prioridades, dentro de uma entrevista coletiva, as prioridades são pras empresas dos países, né? E aí eles liberam assim pra... Potter seria prioridade em algum momento, nunca. É, aí eu tentei falar que eu era canceliano do Obechapa, né, cara? Não adiantou muita coisa no meu papo ali. Mas aí dá pra olhar, né? Vai lá na assessoria, diz, eu sou aliás, Potter do Pretinho. Cara, tentei, não mas deu. Aqui o pessoal não ouve o Pretinho, né? Estão acostumados, né? Aí é que ouve os Pretinhos, né, cara? Aqui tem, né? Caramba, não, aqui que passaram a ouvir, né? Faz pouco tempo que começaram a ouvir os Pretinhos. Ah, cara. É verdade. Pô, já é uma crítica social do Potter. Cara, cara, e no mais, Potterzinho, como é que tá a coisa por aí? Uma cidade absolutamente maravilhosa, diferente de Joanesburgo. Se alguém tá no Brasil agora escutando e acha que Joanesburgo é a cidade, quer ir pra lá pra aprender inglês ou pra visitar, esqueçam Joanesburgo. Joanesburgo é uma cidade igual a São Paulo, só que tu não consegue se mexer nela, sabe? Não tem transporte público. Cidade do Cabo, além de ser absolutamente maravilhosa, o clima é diferente, tem pessoas nas ruas. Tem uma coisa que não tem em Joanesburgo, que é bar, cara. Bar. Sabe que bar que a gente vai toda noite, ou deixa de ir toda noite, que tem uma mesa com as pessoas sentadas conversando, dando risada? Aqui em Cape Town tem, lá em Joanesburgo não tem isso, sabe? Então é como, é um país dentro do outro, assim, sabe? Cape Town é completamente diferente. E eu fiz uma viagem, quem acompanha pelo meu Twitter, de carro, de Porto Elizabeth pra Cape Town, onde a seleção tinha sido eliminada, né? E aí nesse caminho tem Jeffreys Bay, né? Que é uma das maiores praias do mundo de surf, né? Que é famosíssima aí, né? Jay Bay, que chamam ela. E aí depois tem um monte de lugar, tem o maior bungee jump do planeta Terra, com mais de 200 metros de caída, sabe? Que eu fiz um videozinho, vou colocar no blog daqui a pouquinho. Aí aquela parte da Copa que o cara faz, tipo assim, eu acho que ele vai, por exemplo assim, imagina a Copa no Brasil, o cara fica em Cuiabá, que vai ser uma das sedes. E aí daqui a pouco nas quartas de final ele vai pro Rio. Ele vai falar que é outro país, né? Uhum. E aí muda tudo, né? Tá, aí é o Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa e tudo mais. É um outro ambiente completo, assim. E obviamente que a razão de eu estar aqui é que amanhã joga Uruguai às 8h30 da noite aqui, 13h30 da tarde, contra a Holanda. A torcida vai ser completamente holandesa, com certeza, tipo 70, 80% do estádio. E agora nós todos somos uruguaios, né? E é uma coisa engraçada, cara. Tinha bem pouquinha gente da imprensa uruguaia aqui pra cobrir o Uruguai, porque ninguém acredita muito, né? Ninguém aposta muito. E agora a maior imprensa que cobre o Uruguai é a brasileira e a argentina. Argentina. E tem um outro fato curioso. Por falar nisso, vocês viram, né? Os uruguaios compraram os pacotes para a Copa com ingressos até as oitavas, porque nem eles estavam vendendo ingressos até o... Muita gente teve que voltar, né? Voltar porque acabou. Uruguai que então eles já saíram daqui pensando, não, o Uruguai vai até as oitavas, até aí volta. Pega ingressos dos brasileiros. É verdade. Que compraram para final. Não, é isso que está acontecendo aqui. Tem muito brasileiro aqui, capital, que veio para cá, porque além disso tudo é uma cidade belíssima, né? Então o cara não deixou de vir, é um cara inteligente esse, né? E aí tá aqui vendendo ingressos dele, ou até para curtir a partida. Tá bem, Potterzinho. Tá bom, Potterzinho. Tá bem. Tá ótimo. Tá bem, então. Demais. Boa, mas o Potter ia dizer... Não, mas o Potter ia dizer alguma coisa. Você ia falar mais alguma coisa, Negão? Ia falar alguma coisa do Uruguai, não, se vocês viram, que, não sei o quê. Vocês viram da chegada da Argentina, cara, com 10, 15 mil pessoas. É verdade. Inacreditável. Eu tenho uma crítica a isso. Eu acho que o futebol argentino não cresce ou parou de crescer por causa disso. De vez em quando tem que ser que nem o Brasil. Tipo assim, ó. É bostear pros caras. Entendeu? Não, quarta de final é vergonha pra um time. Mas aqui no Rio Grande do Sul, Dunga chegou e foi aplaudido aqui no aeroporto. Mas não 15 mil pessoas, né, cara? 15 mil pessoas é uma coisa pra três pessoas aplaudindo. Mas aí é o tamanho, né, do Dunga e do Maradona. Não, é o tamanho, é a religião, é a igreja maradoniana, né? Não existe uma igreja dunguiana, né, cara? Graças a Deus. Cara, tô pensando em fazer, cara. Tá bem, Potterzinho. Então tá, ficamos assim, então, valeu, queridão. Qualquer valeu, coisa, liga pra nós aí. A gente se fala, tá? Tá bom, beijo. Beijinho, valeu. Tchau. O Ancheta ontem tava no Sport TV falando que o futebol uruguaio passou por um período negro porque os empresários escalavam os jogadores. É, exatamente. Tinha jogadores bons que não eram escalados porque não tinham bons empresários. E a Federação Uruguaia não tinha força pra tirar os principais jogadores da Europa. Pra jogar as eliminatórias de Copa do Mundo, eu me lembro disso, durante ali os anos 80 e anos 90, por isso que o Uruguai afundou. Porque o Uruguai sempre formou bons jogadores, é um país pequeno, mas a Holanda, por exemplo, também é um país pequeno e também é formadora de bons jogadores, né? Isso aí, não, esse Forlán joga muito, né, cara? Joga muito. Joga bola, e olha que bacana, a última vez que o Uruguai teve na semifinal foi em 70 e lá tava o Forlán. O pai dele, agora chega na semifinal de novo e o filho tá jogando. Tem a narração do gol aí, não quer botar só. Já fechei, mano. Já fechei e me desloguei. No intervalo, bota vou ali. Bota logo, no blog do Pretinho. A narração do gol tem 8 minutos, é meio chato. É que a narração é assim, ó. A narração de uma rádio uruguaia. Eles narraram o gol de Gana, depois narraram o empate do Uruguai, o Forlán, e aí narraram toda a história do pênalti, né? O pênalti, o Suárez tocando a mão na bola, ó, no finalzinho da prorrogação. O locutor vai ao desespero. O locutor vai ao desespero, assim. Cara, até eu fui ao desespero. Pouco, não, daqui a pouco ele começa a gritar: caralho. Cara, quando o Gana perde o pênalti, cara. Incrível. Vai, né, impressionante. Cara? É emocionante. Foi uma jogada, cara. É emocionante. Eu tô louco pra ver o DVD, porque toda a Copa tem um filminho, né? O DVD dessa Copa vai ser incrível, até pela quantidade de câmera, imagens slow. Imagina um DVD, cara, Blu-ray desse. Que cobertura, né, cara? Essa vendo câmera super lenta da Copa é demais. E muito louco aquela Spider Cam, que é aquela que circula em cima do campo. Que lá é tecnologia brasileira, foi criada aqui no Brasil pela Rede Globo. Exato. Cara. E aí o seguinte, ela tem um programa de computador. Eu tava conversando com um amigo meu que entende da coisa aí, que é o VR, né? Que é um cara que trabalha com as gruas e tal. E o VR tava explicando como é que é. Ela tem um programa que comanda pra ela chegar até o meio, ela pode desviar, ela pode... Mais ou menos aquele negócio que tinha um brinquedo antigamente, chamado Vai e Vem, né? Tu abre uma parte e aí faz ela correr até a outra, entendeu? Então é, na verdade, o processo de abertura mesmo de cada um dos cabos que leva ela pra determinado lugar. Então ali do meio ela pode dobrar pra direita, pra esquerda ou ir até a outra trave, né? Ela vai até... É uma das contas, foi a Angélica que inventou, então, essa tecnologia. Foi. O Vai Vem da Angélica, vocês tinham? Não. Eu também não. Não tinha. Eu não tinha, sim, cara. Cara, não me decepcione. 1, 2, 3, tu é gay! Deixa eu dar um toquezinho aqui, fala. Thiago Medeiros mandou repercussões da derrota da Argentina famosa repercutindo. O William Bonner disse que a tristeza de ontem com a desclassificação do Brasil acabou inteiramente com a classificação da Argentina, disse no Twitter o William Bonner. Para aí um pouquinho. Olha que interessante, minha mulher interpretou de outra forma essa tweetada do Bonner, porque a Fátima voltou. Cara, ele escreve exatamente não, assim. Mas a Fátima, na verdade, não voltou. Minha tristeza de ontem acabou completamente hoje. Por que será? Ponto de interrogação. É que o William Bonner foi encontrar com a Fátima. É uma mulher Ele foi para a África. Olha que mulher. A Fátima Bernardes também olhou e pensou: mulher romântica. O esperto do William Bonner, por isso é quem é, entendeu? Porque ele dá duplo sentido para uma mesma coisa e ganha os dois. Tá, mas tu entendeu? Tu entendeu que a Fátima Bernardes não voltou, né? Não. Foi o William que foi pra lá. Cara, o William Bonner tá mais atrasado que o trem de Guaraí, né? Tá esperando ansiosamente a presença da Fátima Bernardes. O trem de Guaraí atrasa o trem de Guaraí, né, cara? Eu que precisei muitas vezes do trem de Guaraí, cara, mas na lei. Vai daí, Marquinhos. O Júnior Lima escreveu: Chupa Maradona tem 13 letras. O Júnior Lima é o Júnior? É, da Sandy. E o Alex Escobar escreveu: Messi, cagão. Agora é impressionante Escobar, agora... a torcida contra a Argentina, cara. E a favor também. Eu não também. Consigo entender por quê, cara. A favor eu não também. Vi, cara. Eu vi assim, ó, tava vendo aquele jogo, Argentina nas oitavas jogou contra quem? Contra México. Foi 2-0, né? 3-1. Foi 3-1, é. Nos três gols da Argentina deu foguete lá na Zona Sul. E na derrota da Argentina para a Alemanha, eu também vim lá na minha casa, uns 4 gols da Alemanha deu foguete também. E eu ficava, mas será que, né? De repente é um foguete por outra coisa, mas não era. Foi foguete pró e contra a Argentina. Tem um lance muito louco, né? Pela simpatia, pô, eu simpatizo com o futebol argentino, mas pelo futebol apresentado na Copa do Mundo, a Alemanha levou as fichas, cara. Cara, a Alemanha tem. A Alemanha levou as fichas, cara. Merece. Cara, achei injusto, cara. Jogar pra frente, jogar no toque e me voe. Achei uma partida parelha. Foi uma saranga, cara. Deu para ver a mão de Deus, né? Do Maradona. Né, mexendo no lance. Mas o Maradona garantiu que a carreira dele tá no auge. Tá garantido. Cara, tá eu não acho legal essas piadinhas, cara. Carreira do Maradona é longa. A carreira não vai acabar agora. Cada um cuida do seu lance, da sua carreira, né? Mas a melhor notícia é que a modelo paraguaia vai posar no Rio. Ainda que o Paraguai não. A Riquelme, que é. Cara, ela pedindo, né? Cara? Mas é uma tigra, né, cara? É uma tigra, né, velho? Cara, ela é prima. Ela é prima do Henrico. Pera aí um pouquinho, cara. É prima do Henrico, cara. Que ela gostou. É prima do Henrico. O Henrico deu toque para botar o celular que ia isso, dar um lore bom. Só um pouquinho, né? Tá vendo a chance da vida dela, mina, né, cara? E vai posar nua amanhã. Amanhã. Tá louco. Não, ainda mais do Paraguai. Uma tigra. Mas tá com mais cara de espanhola aquela lá. Todo mundo pediu e a promoção da Claro e da Colombo continua. Opa! Só mais essa semana aqui no Pretinho Básico. É sua última chance de levar um Claro novinho pra participar. É barbada. Você segue o mestre Manzumba no Twitter e vê as dicas de sorte que ele vai postar. Serão 4 dicas durante a semana. Aí é só juntar as dicas e formar uma frase. Primeiro que decifrar a frase correta e mandar de volta pro Twitter do mestre Manzumba, vai levar um Claro de presente. E mais, vai tirar o presentão aqui no estúdio do Pretinho Básico e a foto da entrega vai ser postada no blog do Pretinho para milhões de pessoas darem um conferes ali na tua lata recebendo o teu Claro de presente da Colômbia aqui do Pretinho. Tá esperando o quê? Entra lá no Twitter do mestre Manzumba e se liga na promoção da Claro e das lojas Colombo com o Pretinho Básico. Pois não, Everton? Não, eu quero ouvir o Nego Velho agora. Tá bem. Olha aqui. Pois não, Nego Velho. Porque eu tava ouvindo aí, né, a promoção. Baita tudo, deixa. Mas tem que explorar o Nego Velho. Tá certo, tem que explorar o Nego Velho pela ponta ali. Chamas, me explora também, filho. Não, tu é filho do Nego Velho, filho bastardo do Nego Velho. Nego Velho chama o empregado da área de produção. Um negão forte, 1,90m de altura, 100 kg, recém admitido. Vem cá, negão, qual é o teu nome, querido? Ao seu. Olha, eu não sei. Eu não sei que espelunca que tu trabalhou antes, querido, mas aqui nós não chamemos as pessoas pelo primeiro nome. Porque isso seria muito familiar e levaria à perda da autoridade, né, querido? Eu só chamo o subordinado pelo sobrenome. Porque assim é saber colocá-los nos seus devidos lugares. Eu chamo de Ribeiro, de Mato, Souza, Andrade, Teixeira. E assim por diante, cara. Teixeira é nome de nego velho. E quero que tu me chame de Mendonça também, que é um dos meus 12 sobrenomes. Sim, senhor. Respondeu o negão. Agora me diz qual é teu nome, querido. Ao seu paixão. Tá certo, ao seu, pode ir. Querido, está na hora de um cabelo no espaguete. Hoje o nosso querido Duda Garbi, o Aldo, ele está ampliando os horizontes. Estamos agora buscando bom, vamos ver, é autoexplicativo. Vamos ouvir que tá demais. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí o Barracão, depois do show no intervalo. Valeu! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. Meu nome é Aldo, a gente daqui em Teutônia. Eu vou ligar pra Porto Alegre numa tela entrega, ver se ele entrega em Teutônia. Quem tá falando? É da pizza, pois não? Tudo bem, aqui é Aldo. Eu gostaria de pedir uma pizza. Qual é o seu telefone? Então, só tem um problema, não tô em Porto Alegre, né? A gente não mora, e o meu sonho aqui, eu e minhas crianças, é pedir uma pizza, que a gente aqui em Teutônia não tem pizza de delivery. Aonde? A gente mora em Teutônia. Ah, mas infelizmente nós só entregamos em Porto Alegre. Não, mas só um pouquinho, né? Que pizza que tem aí pra gente ver o que a gente pode pedir? Tem a tamanho família, de 4 sabores, a grande, que equivale ao tamanho médio. E 4 sabores? Sim. Mas é uma em cima da outra, assim? Alô? Alô, aqui é Aldo. Pois não? Ela disse que tem 4 sabores, quer saber se é um sabor em cima do outro? Não, senhor, um sabor do lado do outro. Pizza é redonda ou ereta? Redonda, sim. Como faz pra pegar essa pizza? O senhor vem na loja e pega. Você tá braba? Não, senhor. Aconteceu alguma coisa? Quer falar pra mim? Meu nome é Aldo. Eu sou amigo de todo mundo aqui em Teutônia. Sim, se eu precisar eu procuro o senhor, pode deixar. Então se a gente for até em Porto Alegre pegar pizza, você entrega pra mim? Se o senhor vier na loja, o senhor pode pegar quantas pizzas o senhor quiser, senhor. Então se a gente fazer o seguinte, eu vou até a metade do caminho e você vai ter outra metade do caminho. Mais ou menos em Caxias a gente se encontra. Você tá rindo de mim? Só que eu tenho sonho de comer uma pizza que venha até em casa, é isso? Pois é, senhor, mas aqui a gente não tem como entregar aí. É a primeira vez que eu tô conseguindo ligar pra uma pizzaria, a pessoa tá rindo de mim aqui, Marcinha. Não, senhor, eu não estou rindo. Olha, a Marcinha disse, ela tá com um desejo, sabe, de comer essa pizza, 4 sabores, um do lado do outro e não em cima do outro, como mas eu pensava. Mas aí em Teutônia não tem nenhum lugar que entrega? Aqui não tem, aqui Teutônia é praticamente o final do mundo. Já que aí não tem, o senhor pode montar uma pizzaria e daí o senhor ganha dinheiro fazendo isso. Daí, o que eu faço com as minhas vaquinhas? Despeço ela, não fama nada com as minhas vaquinhas. Marcinha tá rindo de mim, Marcinha! Não, mas infelizmente a gente não entrega. Vou ligar pra concorrência então. De repente a gente come uma pizza melhor de vocês, né? Acredito que nenhuma entregue. Nenhuma entregue em Teutônia? Não. Esse é preconceito com Teutônia interior aqui? Não, senhor. Então por que se chama tela entrega? Pra cidade. Sim, mas Teutônia é uma cidade, não é um país. Fora de Porto Alegre. País é Brasil. Mas é fora de Porto Alegre. Então tá bom. Oi. Eu vou até a pizzeria e vou te procurar pra tu. Eu vou te dar um pedaço. Aliás, vou te dar um sabor. Tá. Da minha pizza pra tu comer comigo, tá bom? Tudo bem. Tá bom, obrigado. De nada.